escucho. Vamos para o solicito de retorno. Sim, de combustível, senhor. Vamos colocar aqui o limpador no lugar, uma pequena falha aqui, a gente retorna fixo e decola de novo. Okay. Faça o seguinte então, vamos manter 2.000 pés, 1.012. Você mantém a Pro 270 aguardando para voar direto externo. 2.000 pés, 1.012, voa direto externo, Lima Pro Delta. Bom retorno aí. Certo. Bom dia, guarda a continuação. Gente, por gentileza, teria a saída? É, saída Tael, após Tael voa Leda, após voa Pitec, monumento 07. Sou direito. Afirmativo, está visual comendo. Descida. Trato. Gente, muito obrigado. Tá, uma pecinha aqui, dá pra lá de novo. Pode fixar na própria pista. Eu acho que tem que fazer plano de novo, senhor, porque o seu plano já foi ativado junto ao centro Recife. Por mim não tem problema nenhum. Agora tem que ver com o centro. Provavelmente ele vai querer que faça outro plano. Teria condição de dar auxílio pra gente nisso? Vai de momento. Grato. Speed Dive. Controle 119, décima 8, aciona 5411. 722, ponte de cara 10, pronto, visual com a aeronave nacional. Sente o web 5722, mantém o ponto de espera, bom dia. Batendo onde? Leda, após Leda, se desce. Piscinho já 190, cruz inicial à direita. Controle de saída 119, decimal 80, e transponder 5411, gol 1607. Correto, não toca muito, Vitor Delta, mantém-se condições visuais. O centro já está processando a sua solicitação de permanecer com plano ativo. O senhor chama agora a torre 118.6. Sim, Matheus, vai chamar a torre 118.6. Obrigado, senhor. Country 171, contact Recife Center. Frequency 125, decimal 1. If unable, 133, decimal 25. 5722 alinha e mantém a cabeceira no zero. Ali mantém no zero, ali 722. Direita 1219, Tico 3 no meio, trip. Paulo Salvador, trip 53 no meio. Negativo. Pode manter o ponto de espera aqui? Afirmo, reporta pronto. Ok, obrigado. Pega a remata. Para o pátio 3. Aquilo para o 3. E aquilo para o pátio 3. Trips 3 no meio. 1.20 graus com 07 nós, o Lima Vitor Delta. Gente, autorizado com 07 nós, Vitor Delta. Tô bom, aqui é o gol 1.642. Portão meia dúzia para a Copa de Autorização do Estado. Segundo informação, gol. Gol 1.642, bom dia. Aguarda a coordenação. Aguardando a coordenação para a Copa da Autorização, gol no 642. Alô, Gol 1804, formação Golf, utilização Galeão. Vitor Delta no solo aos 1-8, confirmando, retorna para o Patinco. Aguarde. O gol no 642, professor. Quanto cota, gol no 642. 390 Recife, tá autorizado via Peruísque 58. Decola pistão no zero, curva esquerda, sai da Fuca, transição Caju. Controle 119, décima 8, acena 5410. Dão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Ali decola no zero, é 722. Caju, 119, décima 8, 410, o gol no 642. É, o gol no 642 está correto, confirma apenas nível 390, reporta push. 390, reportará push, gol no 642. Portanto, 3890, push back, treinamento na 08. 3890, autorizado, push back, treinamento. Autoridade por estacionamento, 3290. Confirmando, tá autorizado de decolagem? Afirmo, 120 graus com 8 nós, web 5722. Iniciando, 5722. Colapso no zero, curva direita, sai da Dael, após Dael, voa Leda, após Bidev, prossegue na Upper November 857, seguro, Upper Zulu no 6, Groove, Upper Zulu no 4, Tolkien, controle 119, décima 8, cena 5413. Autorizado 360 para o Galeão, decola da 1-0, curva direita na saída da El, Leda e Bidev, apesar do número 857. Após apesar do número 6, Gru, apesar do número 4, Barbacena, 39-8-4-3. Correto, porta Bush, Gru, 4. Porta Araça no Gate 1-0. Web 5722, decola aos 22, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Novo em Salvador, bom dia, 3153, passou os certos, vai já checar. Sintam 3153, tráfego avistado, autorizado pouso na 10, vento 130 graus com 08 nós. Autorizado pouso na 10, 3. Autorizado até o ponto de espera, reporta para ingresso Lima Vitor Delta. Autorizado, reporta alinhado e pronto, Lima Vitor Delta. O Lima Vitor Delta livre de decolagem. Correção, mantém a posição, aguarde. O Lima Vitor Delta. Alô, Salvador, bom dia. O Trip 55, Trip 55, 14, bom dia. É, bom dia. Está frente na informação hotel. Solicita a coordenação do nível 130 com destino Aracaju. Se possível, na saída ponte, radial 056. Ok, só um 5-5-4. Exato. Segundo 4, pedi para o horário de quando? É, a da palavra está prevista para as 9, 09:00. Só um 9. Direito 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado. 3-1-5-3, bom dia. 722, possibilidade de aprovação de ofício da presente? Aguarde. Obrigado. 3890 para táxi, 4 horas e 10 para mim, 123 apoio, Altena, Fortaleza. Paulo, bom dia, TAN 3253, livro da sua escola. O TAN 3890, livre táxi e a Juliette Alfa, último caratão 902, 1118, som 62, que liga 1012. Alfa 18 também, atmosfero, tá 3290. TAN 3153 vai atentar a companhia que liberará o Patria Juliette após ingresso. Juliette, portão 08. Sim, você pode entrar pela companhia Juliette 08, 3153. Voe o Fito. O Fito, muito obrigado, amigo. 5 no 4, no 4. Trip 514, 130 Aracaju, está autorizado. Decola pistão 7, curva esquerda, sai da ponte, controle 119-8, aciona 0263. 130, confirma pistão no 7, esquerda, posse, ponte 19-8-0263, transponde. Desculpa, era pista no 0, a porta estiver no 7-0, você se reportará. Vitor Delta, decola os 27, controle agora em 119-8, bom voo. 198, obrigado senhor, grato aí pela cooperação. Sou Patrícia Lima, Vitor Delta, retornando. Bom dia senhor. Lima Vitor Delta, sobe para o 380, saída agora de vigilância radar. 380, saída agora de vigilância. Hotel, 7 King Kong. Tô em Fortaleza, bom dia, tá 3290.0.0. 7360 com fins autorizados. Via Pesulu no meio. Tem colapso no 0 com a direita, saída da El, Leda, Bosch e Brito. Controle 119.8, acena 5422. Confios 360, Pilatos do Louro, 16, Tael, Leda, Bridge. Decola da 10, curva direita. O controle é 7198, entendeu transponder 5422, para o gol 1897. Transponder, cotejamento está correto, reporte inspeccionar, 1897. Reporta lendo, o gol 1897, obrigado. Autorizado, inspeccionar, portal 3890, decola os 32, controle agora em 119.8, bom voo. Controle 198, bom dia, até 3890. Controle Salvador, bom dia, até 3890, passa 1800. 3890, Sabel 330, direto Aracaju. Direto nível 330, voando direto Aracaju, da presente, até 3890. Patango Lima Vitor Delta, chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. Voe para o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, tá 3290, obrigado. Papá, November, Oscar Romeo, bom dia, confirma o pato que se encontra, deixa eu tocar. Gente, vou no meu pé, pra Morro de São Paulo, tô autorizado. Decola, visto no set, curva direito, curva do axé, controle 119.8, aciona 0131, November, Oscar Romeo. Para o Pacto 449 com 123 a bordo, 4 horas e 40, um caso de Ribeirão Preto. 4149, autorizado o táxi à direita, ponte para dar 10 torre, 118, é só 6 dúzia, que liga 1005, hoje 1013, 1013. Identidade, ponte para 286, referência 141. Bono 795 Brasília, 360, nível, está autorizado. Via Pesulão 17, decola pistola 0 com a direita, sai da gole, transição ao FIT, controle 119, décima 8, aciona 5420. Autorizado então Brasília, o 360, pela Pesulão 17, decolando da 10, curva direita, gole, transição ao FIT, controle 119.8 e transponder 5420. Certo, porta buscar acionado, o voo no 725. Porta para buscar na mesma nota de nome. Para o táxi, o gol no 642 está com 155 pessoas na bordo, 3 horas e 29 de autonomia, alternando Natal. Está autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponte esperada 190, torre 118, são 62, que liga 1013, voo no 642. Juliette Alfa, ponte esperada 10, 1 no 6, 12, 1 no 6, 4. Aguarde identificação radar. 1 no 8, 6, 12. Tem companhia, o motorista da Vara encosta na guarda agora, após o meio, autorizado. Push, reportado. Após o tráfego na retaguarda, existiu push, funcionamento do ano mês ao Salvador, bom dia, o gol no 642, aproximando o ponto de espera no 10 para 1. O gol no 642, bom dia, a linha aí mantém, cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0 no 64. Azul 4149, decola aos 40, controle agora em 199, decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4149. Azul 4149, sobe para o 360, vigilância radar. Sobe para o 360, 4149. Quilo Serra Lima 070, contato radar, vigilância, chame descida. Para descida, no 642, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 5 nós. Iniciando no 64. Romeu autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 120 graus, meia dúzia de nós.